A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, sigo com você até meio-dia, isso claro, né? Se você me der o prazer da sua companhia. Interaja conosco aqui pelo WhatsApp 4588-282828, é o nosso contato. O número do bom e velho telefone fixo 3028-2828, Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, também arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. E Foz do Iguaçu, uma das 30 cidades paranaenses que serão contempladas com a primeira campanha de vacinação pública contra a dengue no país, promovida pelo governo do estado, que está adquirindo 500 mil unidades da vacina. A aplicação da primeira dose, de um total de 3, que devem ser tomadas no intervalo de 6 meses, será agora no mês de agosto, né, com início a partir do dia 13. E aqui em Foz do Iguaçu, o público-alvo da campanha será o de homens e mulheres com idade entre 15 e 27 anos, com destinação de 60 mil vacinas aqui para a cidade, que serão aplicadas nas unidades básicas de saúde até o dia 31 de agosto. Outras duas cidades aqui da região também foram contempladas nessa campanha, né? Santa Terezinha de Itaipu com 5 mil doses e São Miguel do Iguaçu com 6 mil vacinas. Sempre lembrando que, independente da vacina, é preciso continuar a manter a guarda alta contra o mosquito Aedes aegypti, que não transmite só a dengue, né? Também transmite a febre chikungunya e o Zika vírus. E sempre lembrando também que Foz do Iguaçu é a segunda cidade do estado com maior quantidade de casos confirmados de dengue e também maior quantidade de óbitos, né, provocados pela doença, atrás apenas de Paranaguá. Então, faça a sua parte. Se você estiver no público-alvo dos 15 aos 27 anos, se vacine e, independente da idade, mantenha seus quintais livres do mosquito Aedes aegypti. Vamos agora à nossa curtida da semana aqui no Front. Curtida da semana. E a nossa curtida da semana, que promove iniciativas de destaque feitas por moradores aqui da cidade, vai para um evento feito por voluntários e apoiadores que acontece nos dias 9 e 10 de agosto no auditório da Fundação Cultural. Trata-se do primeiro Fórum de Mobilidade Urbana de Foz do Iguaçu, Mob Foz 2016, que tem como objetivo discutir a circulação viária aqui na cidade, propondo alternativas sustentáveis para todas as formas de locomoção, isso desde pedestres a ciclistas, transporte coletivo, veículos elétricos e também demais unidades motorizadas. O evento é promovido pela Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu e também pelo Rotary Clube Foz do Iguaçu Arpia. Com inscrições gratuitas, emissão de certificados aos participantes e palestrantes locais e de fora da cidade para apresentar o que já existe em Foz e o que está sendo feito também em outros lugares para incentivar a questão da mobilidade. Do primeiro Fórum de Mobilidade Urbana de Foz do Iguaçu, sairá uma carta compromisso a ser entregue a todos os candidatos a prefeito da cidade, né, para que adotem ações voltadas à melhoria da circulação, melhoria do meio ambiente, da segurança e também da saúde na cidade, né, no caso das doenças e lesões associadas ao trânsito. O link para saber mais sobre o evento está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Em todo o Brasil, Transamérica. Tell. música aqui no Front Transamérica e posso saber agora o que, que é esse ruído aí de internet discada no fundo? Eu, hein? Algum hacker tentando invadir aqui o nosso programa? Ou já estão reduzindo aí nossa velocidade na questão das franquias para banda larga residencial e fixa, né? Enfim, esperamos que não, né? Deixa eu ver aqui. Caramba, não pode ser. Não pode ser mesmo. Homem do Google, versão nacional do buscador, você que está banido, que está proscrito e, no entanto, conseguiu chegar até aqui, bom dia. Bom dia, Guilherme. Tive que invadir a sua porta dos fundos. Opa, pera lá. O termo em inglês é backdoor, né? Pra porta traseira da rede de computadores. Olha, não me deixe em maus lençóis com essa sua mania de tradução literal, viu? Ha. Fica frio, cara. Sou o homem do Google, com H de homem, e certificação M triplo, muito macho mesmo. Sei, porque o cara que precisa muito se garantir, sei não, viu, mas ó, fica tranquilo, pode sair do armário, aqui você está entre amigos, embora eu precise dizer, né, que eu não aprovo sua participação neste programa, até pela quantidade de bobagens que você costuma dizer, né? Só que agora as coisas mudaram, Guilherme. Mudaram? Tipo, você parou de falar besteiras? Claro que não, Guilherme. Agora você é obrigado a me colocar no ar, por lei. Obrigado? Enfim, como assim? Eu não estou sabendo não, não fui notificado. Se não fui notificado, logo... É que agora eu sou o candidato Guilherme. A convenção do PH do GD me oficializou como candidato a prefeito. Peraí. Candidato a prefeito PHG do B? Que partido é esse? Partido do Homem do Google Brasileiro. Fundado por mim. Presidido por mim. Representado por mim na eleição para prefeito. Tá, tudo bem, mas, pô, partido do Homem do Google Brasileiro, enfim, como é que foi que você conseguiu registrar uma bobagem dessas? Foi fácil, Guilherme. O Brasil tem quase 40 partidos. Alguns pedidos de registro, sem pé nem cabeça. Um a mais, um a menos. Não fazem diferença. É, mas a lei eleitoral não determina, por exemplo, que um candidato, ele precisa ser uma pessoa física, porque no caso você é uma pessoa virtual. Isso foi antes, Guilherme. Agora são tempos modernos. Venho para somar. Pois o mundo é eletrônico. A urna é eletrônico. O voto é eletrônico. Tá, mas você já parou pra pensar, por exemplo, que o reconhecimento dos eleitores agora é por biometria. Sendo assim... Você que não tem dedo, né? Como é que você vai fazer pra votar em você mesmo não sendo aí uma presença física? Não tenho impressão, mas sou digital. Isso não é problema, Guilherme. Não para mim. Sou o homem do Google. Conhecedor de todas as máquinas. Conhecedor de todos os sistemas. Tá, mas mesmo sistemas offline protegidos por criptografia pesada, como é o caso da urna eletrônica? Ha. Não me complique, Guilherme. Não quero ter problemas com meu registro. É, mas quem está se complicando é você, não eu, né? Ok, enfim, né? Algo a declarar para os ouvintes que nos acompanham? Tudo a declarar. Vou ser o prefeito mais prestativo do sul do mundo. Ajudarei a todos. Em todas as pesquisas. Em todas as buscas por informação. E a gestão da saúde, educação, segurança... Isso. Ajudarei todo mundo a procurar informações sobre isso. É, mas se o prefeito for você, né? Quem tem que trabalhar com isso é você. Quem tem que botar a mão na massa é você. Você não será mais só um buscador, né? Você será um servidor, um gestor, um... Peraí, o homem do Google caiu sua conexão? Ou será que ele desconectou propositalmente quando percebeu o tamanho da bronca, hein? Homem do Google, versão nacional do buscador, está aí... Ok, caiu, né? Tchau e benção, não precisa mais nem voltar. Fronte Transamérica até meio-dia. And Transamérica. Transamérica. Pop! Transamérica! Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu vai embora, eu fico fora de si. Eu fico louco, eu fico bem assim, eu fico sem ninguém em mim. Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu fico louco, depois eu saio daqui. Eu vai embora, eu fico fora de si. Eu fico louco, eu fico programação musical aqui no Front. E vamos agora a um rápido, brevíssimo intervalo comercial, tão rápido aí como o Usain Bolt, né? Praticamente um rival dele, embora tenha mais que 9 segundos e meio, tá bom, né? Na sequência chega o Sidney Busanello para falar de esportes e tem também o 7-1 da semana, que são 7 notícias aí, que são como gols da Alemanha no lombo do Vila Olímpico cidadão brasileiro, né? Enfim, espera aí, porque vem bomba, tá? Breve pausa, vamos ao intervalo, Front Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.